A ti, Señor. Vâneastele mei, me dão os brotos e tu dulces. Uma vez mais me roubaste o coração. Estás en los colores de las rosas que por Hey.